Salvador ground, American 980 ready to taxi. American 980, could you confirm people on board? Stand by. Four. 164, okay, taxi by MNA from after taxiway India until hold point runway 10, hold point tower 118 decimal 95 and Q181021, American 980. 1021, we'll take India to the holding point for runway 10, then we'll contact tower on 118.95, American 980. Decolos 34, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, 30. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, decolou na Puca, Aracaju, passando a 1500 pés. Tá 3890, contato radar 330, sai da Puca. 3890. Solo Salvador, Passaredo 9809. Passaredo 9809, informação em curso à Índia, Vitória da Conquista, nível 180. Pronto, copy? Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5517 no transponder. Autorizado, para 5580, decola 10, perfil conforme. Transponder 5517. Correto, remoto 14, chama pronto para o espécie de cruzamento, passaria do 9809. Tá pronto, 9809. Delta 980, cleared for takeoff to runway 10, the wind is 1900 degrees, 18 knots. Just take off, American 980. No 922, identifica, chegada Mari, desça para o 050, está presente. Área da... Ficou. American 980, report at 39, call off of the departure, 120.80, have a nice trip, sir. 120.80, thank you, good day. Passing 2.5, climbing 390. American 980, radio contact for the Patrick, climb to level 390, Puka the Patrick. 390 to Puka, American 980. American 980, fly direct Romeo Fox 018. Direct Romeo Fox 018, American 980. 3890, Recife, 1285, alternado no 2545. 6225, identifica, chegada bom, se reporta idade descida. Reporta Miguel. Poderia deixar autorizado? Confirme? O American 980, call Recife 12685, 12545. 12685, American 980. Poxa, né? 6225, reporta para descida. Ideal de descida, 6225. Chané 6225, desce até o 080. Trip 513 no meio, identifica a chegada a mão, desce até o 050. O trip 53 no meio desce para 3 mil pés, o ajuste 1021 sem restrição, voando toque da presente. Boa tarde, o trip. Momento 270. Gente, pode manter. 270, trip 53 no meio. Uno 922, 2 mil pés, o ajuste 9021, está livre LS, a porta estabilizada. 2 mil pés, 9021, livre LS, câmara estabilizada, 921. Gente. Mantenha a toque inicialmente, o TRIC 53 no meio. 6225, reduza para 2209. Azul 9131, identifica a chegada a mar e desça até o 060. Identifica, chegada bom, fim desse até o 070. No 31250 mais. O controle prossiga. Sente, mantenha a linha do litoral, reporta através de Pituaçu. M63, redução para 250 mais. Voa Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 021 sem restrições. Voa Duna, 3.000 pés, 3.000 sem restrições. Azul 931, completa redução para 2209. 31? Azul 931, confere. Sente, grata. Sente. 353162, 1000 pés, ajuste 1021. Pés, ajuste 1021, reporta estabilizado. 2000, estabilizado. 3 a 6. Voo no 922, estabilizado. Torre, 118,95, bom pouso. 118,95. Torre, gol no 922, uma milha do Interterra. 922, bom dia, confirme visual com campo embaixo travada. visual baixada e travada, 922. Voo no 922, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 15 mais. Sempre pouso, pistão no zero, voo no 922. 95. 98, 95. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, o ajuste 1021 no visual com o Boeing à sua esquerda, final da 10? No visual, intenção 45, 0 está. Gente, o Guardião tem condições de correção. Confirme, intenção é manter a linha do litoral e após aproximar a PAT 5, ingressa a retaguarda do gol e prossegue final da 10, aproximando para o PAT 5. Pode ser direto, pode ser. Gente, então vai manter a linha do litoral inicialmente aguardando a passagem do gol e após ser autorizado, vai ser autorizado o PAT 5, Guardião. Sim, atingindo 080, Chané 6225. Sente desce até o 070, Chané 6225. Autorizado até o 70, 6225. Azul 9131 no caso vetor, esquerda para o A360, limite ao localizador. Autorizado, curva à esquerda, ingressa a retaguarda do Boeing da Gol e aproxima direto para 5, Guardião 07. Sente, vai seguir a retaguarda do Gol, posteriormente direto para 5, Guardião 07. Está presente, autorizado direto para 5, vento 190 graus com 15 nós, Guardião 07, reporta no solo controlado. Sente, está presente direto para 5, reporta no solo controlado. 809, autorizado, reporta táxi. Autorizado, puxa, reporta táxi, 809. Alô, Salvador, bom dia, TAN 3, 179, informação Índia. Firma TAN 3179, Guarulhos? Afirma. TAN 3179, formação Índia confere, Guarulhos autorizado nível 340. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Letra após posição bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5544 no transponder. Só confirmando após letra, já voa direto à posição bridge, onde vai interceptar após o pêndulo no meio, ok? Seguir conforme. O azul 9131 confirma a prova. Após o desvio aqui à direita, caiu uma nuvem na nossa proa, a gente está voltando para a norte. Sente. Quatro? Sente. Chame para o táxi, Guardião 07. Esquerda 205, limite permanece 6225. Azul 9131, desça para 4 mil pés, ajuste 1022. 4 mil ajustado no 022, precisa que reduza mais, senhor? Sim, Romeu Golf, bom dia, confirma o Pátio, encontra-se? Romeu Golf, confirma o Pátio, encontra-se? Gente, proscópio? Autorizado para Sierra Delta, Foxtrot X-Ray, nível 220, decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto destino. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona 5542 no transponder. Fox 78, nova, no 0. 1895, trip 5396, bom trabalho. Xeré 6225, Duna, 2000 pés, ajuste no 022. Duna, 2000 pés, 1022, eu ajusto, Xeré 6225. Azul 9131, Duna, 3000 pés, ajuste no 022. 3000 pés, no 022, Duna, Azul 9131. O Xeré 6225 está livre, LS, a porta é estabilizada. Autorizado, LS, a porta é estabilizada, 6225. TAM 3663, desça agora para 4000 pés, ajuste no 022. Estado no 022, para 4.363. Sob vetor, direita para 230, limite ao lock. Direita 230, limite ao lock, 3663. Salvador, azul 4298, indecida, cruzando na... Controle? 42. Azul 4298, identifica. Azul 9131, Duna, 2000 pés, ajuste 1022. Prossiga. Duna, 2000 pés, ajuste 1021. 2000 pés. Ao da Toma 0. Então vai taxiar via pista a baixa altura. Estando... 79131, aguarde transferência de comunicações, por gentileza numa próxima, cumprir orientação do controle para ajudar no sequenciamento. Como é que é, senhor? Não entendi. É, nós reduzimos, estamos com 210, nós mantemos a proa nossa, só fizemos desvio, confirme. Foi orientado voar Duna para completar o sequenciamento. Tem uma aeronave depois do senhor que vai voar mais um pouco, porque o senhor demorou a voar Duna para captar o localizador agora no momento. Obrigado por informar o controle. Azul 48. Desça até o 50, azul 4298. Via Alterna Salvador. Passaredo 9809, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, o ajuste 10021, um bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, na... Thank you.